triunfal consagração. De dois rios és namorada, ó cidade idolatrada, todo mundo te quer ver. Leva tempo muito longo, se começa o mocorongo a louvar-te, Santarém. Porque tens tanta beleza, penso até que a natureza tem predileção por ti. Andei por outros recantos, fui olhar os seus encantos, a civis daqui. Qual morena sem vaidade, mas bonita de verdade, nos cabelos uma flor. Cada vez que o ano passa, tens mais vida, tens mais graça, Santarém do meu amor. Uma prece comovida fiz por ti, terra querida, supliquei a Deus bondoso. Com fervor no coração, triunfal consagração, num porvir maravilhoso. Qual morena sem vaidade, mais bonita de verdade, nos cabelos uma flor. Cada vez que o ano passa, tens mais vida, tens mais graça, Santarém do meu amor. Uma prece comovida fiz por ti, terra querida, supliquei a Deus bondoso. Com fervor no coração, triunfal consagração, num porvir maravilhoso.